daqui eu vejo tudo acontecer. Daqui escuto tudo e tá comigo quem fez tudo acontecer. Segura a emoção e traz seu coração fechado, que eu vou abrir igual Houdini, abrir a cadeado. Mais importante é a emoção do verso, não como versa, ordem inversa. Oportunismo é pressa, não tem conversa. Categoria monstro, team velha escola, mais pesado que a marra dessa nova escola, onde os beats falam mais que a própria rima. Eu vejo mercenários igual biates na esquina, encantados vim cantores, deslumbrados pelo cash no cenário virar contadores, contradores, mil amores, entendi Maquiavel e não espero receber favores. E aquela beat, meu parceiro, é nós que tá, o beat tá no pente, demorou, é só encostar. Revolução é nós que faz acontecer, depois dessa track quem não conhecia vai te conhecer. Se o poste mijar no cachorro, revolução de condomínio, vai pra rua pra catar o touro. Aquilo que cês querem de mim, vão nascer de novo, morrer de novo e não vão conseguir. Hoje o cenário é só pipoca e ramelão, desculpa rap pelo uso do seu santo nome em vão. Caixa de pólvora, meu coração, se explodir vai alastrar todo veneno, veneno. Caixa de pólvora, meu coração, mortes por drones foragidos no sereno. Caixa de pólvora, meu coração, se explodir vai alastrar todo veneno, veneno. Caixa de pólvora, meu coração, mortes por drones foragidos no sereno. Olha sem face, boca na lata, lábio rasgado, sente o gosto da calçada. Hoje as menor tá na pista de Jana Dark, descabelando a franja do restart. Ele é bunny, night ciclone, mortes por drone, morte de fome. Narina no anzol, terra da cocaína, um fuzil a cada palma, palma pra Londrina. Os pia mais chato que o Gavão Bueno, no Tani Velho, sento o dedo no sereno. Tem craque no campinho, o Zedex e Dani. Já disse Dani, o resto que se dane. Estudantes na rua, é revolução. Tá rajando no argumento e fogo no busão. Aí, gordão, tô firmão, inferno é diretoria. Diabetes nas esquinas, sofre asfixia. Eu não saía bem na foto, nem com Photoshop. Capacidade fez do homem fraco um homem forte. Pequenas coisas me jogou em grandes multidões. Na escola, sopa de letrinha formou palavrões. Destruir seu passado é reconstruir o presente. Se seu valor é uma 9 com 30 no pente, perto das redes sociais, distante de si mesmo. Cê deve uns abdominais, em zóio de torresmo. Deficiência para mim é dormir mais que a cama. Obrigado, é o barra malha, minha mãe te ama. Quem se coloca no lugar do irmão inteligente? A mente tão presente que a verdade às vezes mente. Meu coração não sente frio, do Fifi te sente. Aguardente na boca de fumo, cheio de dente. Nós é bagua larga na frente por ser diferente. Primavera sem flores é o ninho da serpente. Plantio é opção, uma colheita é obrigatória. Te torno burro mais inteligente da história. É criminoso, criminal, creme na crematória. Otário é grifinóia, vagabundo é grifinória. Se quer julgar, então primeiro procure o espelho. Pra vida eu tô de pé e para Deus tô de joelho. Quem quer crescer, quando cresce quer voltar do início. Isso daqui nunca foi alibi, é um compromisso. Caixa de pólvora, meu coração, se explodir vai alastrar todo veneno, veneno. Caixa de pólvora, meu coração, mortes por drones foragidos.